o Salvador de 5-3 no meio ali, Bruno, se tu... Inicialmente Alfa e mantém antes da Juliette, Felipe 5-3 no meio. Alfa mantém antes da Juliette, Felipe 5-3 no meio. South American 980 taxi off gate 11. 980 taxi approved the maneuver in Alpha to the road departure on level 0. Dry cut power surface 118.6 and can be 0020. 1020 and taxi for holding point 10 American 980. Telefrequency 118.6, American 980. 118.6, American 980, have a good day. 153 no meio, após o caso da América, ingressa Juliette até a remota 13. Após o América, ingressa Juliette, remota 13, 153 no meio. 2W, Romeo, te escuto, bom dia, Oscar. Ground 997, approve the starting push, and 8.03, report taxi. Bom dia, Xanerra, 200, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, sente. Alpha to the road, point 1810, Delta Tower frequency 118.6, and Canadian 020-9970, with Lee. Tower 118.2 and Q1H 118.6, Q1H 1020. Salvador, passarido 2223, livrou. 2223, passarido. Táxi aprovado, bem-vindo. Táxi aprovado, Índia. Question Alpha, Juliette, até remoto 1-4, principal. Alpha, Juliette, para 1-4. Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, Guarulhos, nível de voo já aprovado, 340, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Guarulhos 340, volta via Bridge, prisão no Lembra, Hotel Zulu. Conforme o plano, decola no zero, curva direita, perfeita da El Lida. após vida voa bridge, você acerta a aerovia, o episódio 16 sai conforme. 535 transponder, controle 120.8. Vai conforme o transponder? O 5535. 535, tá 3179, tá autorizado Guarulhos, nível 340. Dael Leda, direto bridge com a primeira cor à direita, onde intercepta a Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, segue conforme plano de voo. 1208, controle 5535, transporte. Porta 08, sendo quanto pronto posicionado. Chamará, obrigado. Salvador Recife, 310 é aprovado. Prossiga. Aprovado, melhor do mundo, Recife, 310, rota via Peru 58, decola no zero curva esquerda, perfil da Pulgajão, transição Caju, 5477, código transponder, controle 120.8. Autorizado, nível 310 para Recife. Fala de pressão zero, efetua a vida pouca de transição jump, após depois uma rota, uma esquerda após decolagem. Responder 577, controle 208. Estou confirmando a saída pouca jump com transição Caju. Mas pouca jump, transição Caju, Rio 5973. Chame no pátio 3 quando pronto, puxa acionar Rio. Está pronto para o putback e acionamento. Autorizado, sem táxi. Autorizado em táxi, Rio 5973. Azul 4298. 4298, peça autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, cruz 03, Azul 4298. Alô, Salvador, azul 9131, livrando na Fox. Azul 9131, taxa autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, azul 9131. Solo Rio 5973 para o táxi, POB 03, Autolabia, 3 horas e 50, alterna Salvador. Rio 5973, observa o azul à direita, ele ingressou no pátio agora via Juliette, após o mesmo, autorizado táxi, faixa Uno, Índia e Alfa, ponto de espera da 90 Torre, Uno 1862, altímetro 0020. Batismo ajuste no 020, está observando azul, vai dar passagem e prosseguirá o contato de via Índia e Alfa. Rio 5973. Azul 9131, me escuta. Solo azul 4298, ingressando Juliette, confirma a posição. 03. Tá, 03, 4298. Azul 9131, no solo. Prossiga, 9131. Mandei posição antes da Juliette, da passagem ao Boeing da Rio à esquerda, taxiando no pátio 3. Assim que ele livrar, a taxa Juliette será ingresso ao portão 09. Após o Rio, Juliette 09, azul 9131. Alô, Salvador, bom dia, 3663, e Bruna, você escuta? 3663, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 3663.